fortaleceu nosso grupo Flamengo MCs. Salve pros grafiteiros, salve pros cantores, compositores, pros guerreiros. É nóis! Rap é música, mané, feito pras ruas ouvir. Rap é música, mané, pra quem gosta de curtir. Feito pro grande, pra pista, pra quem tem um bom coração. Pra favela, skatista, surfista, artista e ladrão. Rap é música, mané, feito pras ruas ouvir. Rap é música, mané, pra quem gosta de curtir. Feito pro grande, pra pista, pra quem tem um bom coração. Pra favela, skatista, surfista, artista e ladrão. Pra quem gosta de ouvir, os meus ouvintes leais. Essa aqui é pra você. Eu agradeço demais. Eu sei que é nós. Eu sem vocês não sou nada. Quem aderiu minha voz nessa longa caminhada? Nos cristalina quebrada, canta sozinho na esquina. Nos cristalina balada, nas madrugadas com as minas. Sempre focado na meta, fortalecendo minha sina. Dando a volta por cima, representando na rima. Eu não parei, tô no jogo. Eu faço rap pra todos. Eu agradeço meu amor. Os meus guerreiros eu honro. Até as minas que curte, viaja, dança no som. A pista cheia de luzes, elas causam sedução. Elas me dão inspiração, elas me deixam no astral. Pra fazer rap da hora, às vezes ter sensual. Eu agradeço essas gatas, eu agradeço os amigos. Esperei tanta virada pra me ser reconhecido. Rap é música, mané, feito pras ruas ouvir. Rap é música, mané, pra quem gosta de curtir. Feito pro grande, pra pista, pra quem tem um bom coração. Pra favela, skatista, surfista, artista e ladrão. Rap é música, mané, feito pras ruas ouvir. Rap é música, mané, pra quem gosta de curtir. Feito pro grande, pra pista, pra quem tem um bom coração. Pra favela, skatista, surfista, artista e ladrão. Eu acreditei e sempre vou acreditar que o rap é estrutura pra nossas vidas mudar. Tá de boa, vem pra cá, pros problemas superar. Se é revolta, é estresse, bota um som pra escutar. Pode ser no som do carro, até em casa um rap de verdade. Inspiração pra dar um rolê de skate na cidade. Curtindo um som, sem rumo, esquece tudo, vai longe, já foi embora. Embaladeira mais de long, cê fica na fissura com o som que tá rolando. Curtindo no iPhone a toda altura, improvisando. Num bom freestyle, tira a onda da risada. Abre a mente e se liga que na vida é ser feliz e mais nada. Nada vai tirar sua força de vencer. Nada vai passar batido sem você perceber. Nada foi em vão, tamo junto aqui pela paz. Isso tudo é só um momento de estresse, nada mais. Rap é música, mané, feito pras ruas ouvir. Rap é música, mané, pra quem gosta de curtir. Feito pro grande, pra pista, pra quem tem um bom coração. Pra fazer like, skatista,